sentir tua fragrância. Minha Holanda, diz-me onde andar. Minha Holanda, diz-me onde andas. Tô a construir um império inteiro só para ti. Minha Holanda, diz-me onde andas. Por ti já tantos quilos vendi. Minha Holanda, diz-me onde andas. Eu sei tu andas por aí. Só no tempo livre normalmente ando à procura de money. Quando era um centimos é que tinha sido a altura para isso. Agora tenho uma zaga só para ver se ajuda para ir. Eu dou de fuga, a desce, muita maluca para aí. Eu esqueço as curvas assim que eu começo à procura de quê? Ou ponho as culpas em mim, algo errado com o meu feito. Eu a culpa de tu, seis crazy e eu tatu na tua que nem vi. Mami, eu já não vou estar cá amanhã. Amanhã eu não me vou pôr com cantigas, mami, que eu já estou com 30. Chave para mim hoje em dia dá um aperto e pôr-me a milhas. Eu não sou mal educado, se isso não for evidente. Sendo educado, quero o mesmo bullying de sempre. Quanto melhor eu te trato, maior a tua estupidez. Mami, três em cada quatro, chupam-se aquela um em dez. Ela diz a tu e os homens, e o quanto já procurou. Hey, baby, tô com sorte, eu confesso que não procuro um. Se ela vem com aquela história de ser um grupo de porcos juntos. Pra ti tá tão óbvio, provável que me tornes num. Eu não quero qualquer querida, chore, é uma tropa minha. Não quero uma bonitinha, que é canhoca bonitinha. Reconheço a pó nas linhas, que eu transformo em cocaína. Mami, latona ou latina, é como imagina. Minha Holanda, diz-me onde anda. Já fui quase casado, já vi de quatro quem me juro, não sei caso para tal. Já vi um quarto com umas luzes, tipo éramos em Marte. Já fiz um quarto e dei a fuga, tipo ficámos pelo chacho. Seu gato e o rato, o jogo de tu dás o afasto. É fase de engate, vais pintar-me uma face que encaixe. Eu faço igual, se faço em busca de alguém real. Bavá, para casa, a medalha do iate. Tentámos, ok, mas Holanda, Holanda, porra, estás aonde? Juro, não sou charlatão, no máximo Sherlock Holmes. À tua procura em cada colchão e em cada corpo. Já é a tua mama em cada canção que eu venho a compor. E a droga que eu cozinho é melhor que a do vizinho. Porque se foca no que sinto e todas falam de ti. Pacote sem destino para uma Holanda e perdido. Eles com coca no focinho, tem coisas a falar de mim. Já te conheço mesmo, eu sabia que nunca te vi. Já te encontrei no olhar de outras damas, mas nunca fica. Já dormi contigo em várias camas, mas tu vacilas. Por certo que já sussurrei Holanda em algum ouvido. Mas mami, eu sou assim mesmo. Isso tá mal só por dois dias, foi um belo acidente. Eu vou casar, vou com a família, rosas, velas e shit. Mas se eu bazar é porque eu já perdi a minha Holanda. Diz-me onde anda. Estou a construir um império inteiro só para ti. Minha Holanda, diz-me onde andas. Por ti já tantos quilos vendi. Minha Holanda, diz-me onde andas. Eu sei tu andas por aí. Sinto o teu perfume. Minha Holanda, diz-me onde andas. Eu vou trocando. Minha Holanda.